terra de Benjamim, um homem se ergueu, que seu pai buscava jumentas com temor em seu olhar. Saul, seu filho tão belo, um jovem de valor, com um moço partiu a esperança brilhar. Por montanhas e vales, a busca sem fim, mas a voz do Senhor guiava a mim. Um homem de Deus na cidade a esperar, Samuel, o profeta, nos ensinou a andar. Oh Senhor, escuta o nosso clamor, teu povo anseia por teu amor, levanta em nós um coração. Sacrifício e louvor, as moças ao poço falavam do Senhor. Samuel, o vidente, conheceu a verdade. Este é o escolhido, é tempo de liberdade. O clamor do povo chegou até ti. Com Samuel ao lado, prontos a escutar. As jumentas perdidas já não vão nos afligir, pois em ti, Senhor, encontramos nosso porvir. Oh Senhor, o nosso clamor, teu povo anseia por teu amor, levanta em nós um coração fiel. Como Saul, queremos ouvir o céu. E quando amanhã chegar, quanto a luz cada passo somos teu amor.